É preciso que você saiba que você agora me disse uma das coisas, talvez uma das coisas mais importantes para mim, que eu precisava ouvir. Artista e ser humano é uma só coisa. Artista e ser humano é uma só coisa. Aquele que não luta por uma causa não tem razão para viver. Levando a vida, permaneci na corrida, fortalecido pela sabedoria adquirida, aborrecido pela estrela da amargura, olhando pro relógio, esperando a cura, até que ela chegou, a tempestade passou. É impossível não perceber que tudo mudou, trazendo um novo dia repleto de esperança pro adulto com espírito de criança, onde predomina o amor pelo trabalho. No corre do cascalho, no campo eu batalho, com a cabeça erguida, por isso que eu não falho. Rumo à vitória e sem pegar atalho, longe de todo mal que tem passado por aqui. Só pra me ver cair, não atrasa o meu lado, vou atrás do que é meu. Só peço força a Deus pra poder prosseguir. É preciso correr pra poder se manter, conseguir aprender, ganhar e perder, sorrir e chorar, aproveitar a vida enquanto respirar. É preciso correr pra poder se manter, conseguir aprender, ganhar e perder, sorrir e chorar, aproveitar a vida enquanto respirar. Luto, sigo, insisto, prossigo nessa trajetória, só ganhando amigos, plantando a semente que o pai nos deixou, cultivando a harmonia do que hoje sobrou. Me esforço cada dia pra alcançar o objetivo, prego a verdade, sou aquilo que vivo. A mensagem até hoje não mudou de endereço, o sorriso da criança nunca vai ter um preço. Reconheço o valor da liberdade de sair cantarolando pelas ruas da cidade, espalhando a poesia no ritmo do compasso, do sentimento derramado na folha de almaço. Noite de insônia, perfume da madrugada, inspiração pra fazer o que me alegra. Vago na Babilônia, observando a mancada daquele que tá moscando, plantando feijão na pedra. É preciso correr pra poder se manter, conseguir aprender, ganhar e perder, sorrir e chorar, aproveitar a vida enquanto respirar. É preciso correr pra poder se manter, conseguir aprender, ganhar e perder, sorrir e chorar, aproveitar a vida enquanto respirar. Eu tinha medo, sim. Eu tinha medo terrível que nunca jamais ninguém tivesse visto que a artista que eu sou é o ser humano que eu também sou. Mas você viu. Isso me basta.